Não, não pode ser. Lá em cima, vai. Não posso acreditar. Mãozinha lá em cima. Que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Tá bonitinha, Bupi. Não, não pode ser. Quero ver. Estou de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo. E aí? Não faz de conta. Vamos arrochar. Será que está acontecendo? Eu não consigo te entender. Talvez você esteja me aprontando e eu aqui me acabando de saudade de você. Será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais, você não liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? Vamos cantar junto, vai! Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser. Estou de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo. Faz de conta. Deixa o saco chorar. Dançar junto com o Gel. Comigo assim. Por que será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais, você não liga. Se não atende, então me desespere. Mulher que eu quero não passa de uma bandida. Não acredito não. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser. Estou de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo. Faz de conta. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser. Estou de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo.